apaixonado te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama. Ele te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Aí, ouvimos com Roberto Carlos, esse cara sou eu, o cara que pensa em você toda hora. Esse é o famoso chiclete, né? O rei Roberto Carlos cantou para vocês, esse cara sou eu. Quero mandar um beijo carinhoso para minha querida Cristina, aí em Boa Esperança, Minas Gerais. Os amigos da rádio... da Rádio Liderança FM, exibindo Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, a todos vocês. O nosso amigo, quero mandar um abraço carinhoso aqui também para o nosso amigo Telton Araújo, todos da equipe da Milênios FM, Rádio Milênio FM, aí em Itapura, São Paulo, exibindo todos os programas gerados aqui pela nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil, né? O Mundo Sertanejo é sucesso em toda a região de Itapura. Muito obrigado, Telton Araújo, e todos da equipe da Rádio Milênio FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Quero mandar um abraço carinhoso aqui também, deixa eu ver aqui, para minha querida Lia Costureira, a nega de Wilson, aí na fazenda, né, próximo a Araçuaí, Minas Gerais. Meu amigo Zezito Martins. Zezito Martins é locutor aí da Kauai FM. Um abraço a todos vocês, amigos da equipe da Kauai FM. Zezito Martins, muito obrigado pelos contatos, pelo e-mail de sempre, tá? Pela interação no Facebook, tá bom? Zezito Martins e todos os amigos aí de Araçuaí, Minas Gerais. Também o Juninho dos Frangos, Dona Terezinha, aí na zona rural de Virgem da Lapa. Rafael Silva canta, de Adelson Moura, Espelho Quebrado. Ah, oh, meu Deus do céu, é muita paixão com o coração solo. Vem comigo. O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro. Tô com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida caída aos pedaços e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa e que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar.